minha coração. Tinha que eu bem lho sentir. Não és a mesma visão que essa tinha coração. Tinha que eu bem lho sentir. E depois destes três belos fados, destes três belos momentos, mais três virão. O Diga Lá ao Senhor Fado é assim: traz-lhe fado, traz-lhe alma portuguesa, traz-lhe os sonhos cantados na voz dos grandes fadistas, traz-lhe as guitarras tão bem tocadas como melodia do sentimento português. Vamos então ficar agora com Eu Quero, na voz de Fernando Maurício. Depois ficamos com Despedida, na voz de Francisco Azevedo, sim. E Gustava, na voz de António Pinto Bastos. Três fados, três grandes senhores do fado, aqui neste seu programa da Hora do Almoço, nesta meia horinha, que traz sempre um pouco da alma portuguesa. Aproveite estes três fados, faça também você o seu pedido, porque este Diga Lá ao Senhor Fado é para si e pode ser também feito por si. Fique aí, aproveite estes três fados do seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Sei o que quero, a vida para mim é assim. Eu quero, eu sei onde vou. Eu quero, mas não quero nem puero que possa julgar de mim tudo aquilo que não sou. Não quero. Seguir o caminho da verdade, Deus queira que este amor seja sincero. Se for caminho errado, será mais um pecado. E amor por caridade não quero. Escuta, medita, tem calma. Eu quero chamar-te à razão. Não quero desdém nem ciúme. Não quero. O fogo que tens na alma faz queimar meu coração. Quero apagar esse lume. Eu quero. Quero seguir o caminho da verdade. Deus queira que este amor seja sincero. Se for caminho errado, será mais um pecado. E amor por caridade não quer. Amor por caridade não quer. Diga lá ao Senhor Fado. Porque é que eu Deus me disseste ontem e não outro dia?

E agora sim, vamos às despedidas. Vamos então ter que nos despedir. O Diga Lá, o Sr. Fado volta com certeza para ti, para mais programas, mais fados, mais alma portuguesa. Hoje ficamos por aqui, mas com certeza que amanhã cá estaremos para mais Diga Lá, o Sr. Fado. Pelo menos eu conto cá estar para trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que eu conto com os seus pedidos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação, dois lugares onde nos pode deixar sempre o seu pedido, dedicatória, sugestão, comentário, o seu fado, o seu momento. Não tenha problema em mostrar o coração palpitar ou a lagriminha ao canto do olho, porque o fado é assim. O fado nos faz nos transparecer aquilo que sentimos. Então eu vou-me despedindo, deixando-vos com uma rapesódia de fados da Hermínia Silva, pelo menos ela assim identifica este trabalho, e de facto é uma rapesódia, uma pequena rapesódia de fados. É impressionante como esta senhora tem sempre muito a surpreender. Uma vez deixei-vos com Vou Dar de Beber a Alegria, hoje deixo-vos com uma rapesódia de fados de Hermínia Silva. Fique por aí, aproveite este Diga Lá ao Sr. Fado que agora está no fim e aproveite o resto da programação da Antena Web, que tem todo o orgulho em estar aqui para si. Fique bem, até amanhã, tenha uma tarde muito feliz, repleta de tudo o que é bom, boas energias e muito positivismo. Até amanhã! Queixumes do meu amor, que me mata de ciúmes. O meu amor expressou-me, trocou-me a outra mulher. Mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Guitarra, toco ou corrido, quero deixar de ser triste, fazer de conta que ele já para mim não existe. Fazer de conta que ele já para mim não existe. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. É no corrido onde vou estou, já que ele correu comigo. No corrido onde vou estou, já que ele correu comigo. Devagar, guitarra amiga, que o meu peito já cansou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Mudaste para a moraria, triste fado da severa. Mudaste para a moraria, triste fado da severa. também não posso ter alegria. Meu coração indo espera